para lá, não terem nada, nada, nada. Let's go, what's the game? Let's go, I'm just the game. Apenas conto o que eu vi, apenas conto o que eu senti. Criar mais miséria, criar mais.